Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Bem-vindos ao primeiro Ultimate Azilla Fighters. Então, do lado esquerdo, superior do ringue, está Joel com seus 95 quilos e 1,70 m de altura. Já apareço ali, pulando o pulo ali, com os braços pra cima. Eu sou o Joel Suki, sou um rico, riquíssimo empresário do ramo de podcast. O sonho de todo mundo! Estou aqui para representar e apostar todas as minhas fichas no lutador Yusuke Urameshi, que é o melhor. Tá vendo a promessa? Do lado direito superior está PC de nome com sua 1 tonelada de peso e 5 metros de altura. Então esse é o PC, né, meu cara? Esse aí é o PC, né? E do lado inferior esquerdo está Jota com seus 98 quilos e 1,60 m de altura. Eu venho aqui, né, cara, porque eu tenho que representar os mais fracos. Eu trouxe um lutador hoje especial que vai me ajudar a demonstrar bem como é possível alguém que é uma pessoa normal vencer de qualquer coisa. E do lado inferior direito está ele com apenas 40 quilos, o peso do cachorro mago, 1,50 m de altura, Manel, conhecido também como Telos, o seu nick que nunca ninguém chamou ele desse nick. Manel, isso aí é a frase do PC de nome, baitola. Fala tão bonito. Manel, uma frase dos outros. Enquanto isso, no estádio, eu tenho que confessar aqui que eu tô impressionado com esse estádio. Um estádiozão gigante ali. É isso aí. Estádio inspirado no estádio usado no Dragon Ball do Mr. Satan lá. O pessoal do Dragon Ball lutou. Então... É um pouco mais alto, cara. Se for notar, é um pouco mais alto. Porque no Dragon Ball são 2 andares, aqui são o quê? 4? Aí fica a galera jogando aqueles papel higiênico assim. Estádiozão lotado, esperando o resultado. Quem será o primeiro campeão do Ultimate Azilla Fighters? Então, galera, vamos para os nossos comerciais e já voltamos com as regras e a primeira luta do primeiro Ultimate Azilla Fighters. Até mais! E vamos para a leitura de e-mails do nosso episódio passado, onde a gente falou de Chapolin, né, mano? Origem do Chapolin Colorado, né, mano? Origens secretas, né? Ninguém sabia, só a gente, né? Pois é, né, mano? Origens Secretas do Chapolin Colorado, um sucesso de audiência, né, mano? Pois é, mano. Recebemos e-mails até de mexicanos, né, apoiando aí a ideia. Os caras dizendo ali, foi impressionante, né, merecia ser filmado, né, alguns episódios ali. Quem sabe, né? O cara vendendo a ideia do roteiro, né, do Chapolin ali. Aproveitar que o Bolanhas tá vivo, né? Vai que... Pois é, né? E vamos para os nossos recados semanais, né? Sim, toda semana, inevitavelmente, a gente não pode esquecer de dizer que o pessoal tem que acessar o Azileitor, né? .com.br, por mais irônico que pareça, né? Pois é, né? Se o cara tá ouvindo isso aqui, né, e não conhece o Azilla, né? Acesse o nosso site, né? Azileitor.com.br, né? Comentem no cast, né? A gente sempre pede pro pessoal comentar nos casts, que é importante, né, pra gente. Esse, o de hoje, eu acho que eu não preciso nem pedir, que eu tenho a impressão que o programa de hoje vai chover de comentários ali. Esse eu quero ver, viu, meu? Pois é. E agora vamos para os nossos sorteio Matrix, que a gente fez lá atrás, né, mano, no cast do Matrix ali. Pois é, ninguém, a gente não esqueceu, né? Quem participou e tudo. Pois é, né, velho? A gente vai fazer aqui agora o sorteio do box do Matrix com os três filmes, né, cara? Quem ao é que... vivo, né? É, pois é, ao vivo. Ao vivo. A gente tem um áudio aqui, né, pra garantir que realmente o sorteio está correto. Né? É, pois é, estou abrindo aqui a página do sorteio. Vamos lá, né, o peão da casa própria, a musiquinha, né, agora. O vencedor foi Valdir Filho! Olha aí, rapaz! Fila da puta, né? Da casa, né? Foi doado, né, o prêmio. Mas tá aí, né, mano? Valdir Filho, a gente vai entrar em contato com ele, né, mano? Por e-mail ou pelo Facebook mesmo, pra gente fazer ali o depósito do sorteio do Matrix, do box do Matrix com os três filmes, né, mano? Pra ele. Olha aí, quando rapaz. Ele receber o box, ele vai fazer uma foto engraçada, né, com um box pra gente publicar e provar que ele recebeu. Né? Vai dizer que o cara não tá enrolando, né? O cara dá. É, né? Porque toda premiação que a gente exige imagens, né? Pois é. E a gente, como a gente tá fazendo aqui um cast sobre o Ultimate Azilla Fighters, né, mano? A história ali é engraçada, né, mano? A história da criação do card game, que a gente já tava pensando em fazer um card game, né? E aí a gente tá criando aos pouquinhos, né, mano? A gente, em breve a gente vai tentar evoluir o sistema, né, mano? É, o jogo basicamente consiste numa diversão, tem interpretação, né, também. Exato. E conforme o pessoal vai acompanhar durante o programa, eu acho que é um passatempo interessante, mas e tal. Ah, mas... Principalmente naquelas disputas a lá de No Man's Jota, né, esse bicho não. E no meio o Manel, né? As disputas do PC sempre começam assim. Mas tu sabe que um Tiranossauro Rex ganharia do Rambo, né? Já que a gente tá aqui entre os idealizadores desse episódio, né? Do Ultimate Azilla Fighters ali, a gente tem que explicar ali como é que foi um pouquinho da criação, né? Foi o seguinte, mano, a ideia surgiu que a gente queria fazer um cast de crossovers, né? Uhum. Aí sendo que o tema tava meio... A gente ficou nesse dilema, né? De, não, mano, o tema deve tá meio abatido, né? Deve tá saturado já. Aí tava eu, o PC e o Jota discutindo sobre isso daí, e a gente bolou esse cast, né, de show. Vamos fazer um torneio de personagens, né? E aí, um dia depois, ali, tava eu, o Jota e o Samuel, e a gente desenvolveu um sistema de jogo simples, onde a gente joga um D20, e tem uns cards, né, também dos personagens que a gente bolou ali. Porque não vai ser só de boca a luta, né, vai ter as jogadas também, que vai influenciar o resultado, então não tem esse negócio, o meu vai ganhar do teu porque o meu é melhor, porque eu acertei primeiro, não vai ter isso, vai realmente ter um jogo, e o resultado do jogo é que vai definir o resultado da luta, então não tem esse lance de só vai ganhar porque quer, não, vai ser realmente em cima. Não vai ter isso, não. Porque os outros crossover, quando a galera fazia podcast crossover, a galera ia comentando, não, eu acho que o fulano ia ganhar porque ele fazia isso e aquilo. Aqui não, aqui vai ser em cima da jogada que o cara vai fazer pra ver se vai ganhar ou não. E não tem esse negócio também, não. O Vegeta, por exemplo, o Vegeta é o mais forte, então não, ele vai ganhar do Rambo. Da Dalma. Aqui é porrada, meu irmão. Aquele personagem que você nem imaginava que pudesse ganhar, né? Pode ganhar, né? Nessa luta aqui. Então, sim. Não, mas você garde, convir comigo que o bônus, quanto maior, mais fácil ganhar, né, mano? A gente tentou botar uma vantagem que realmente existe, pô. Porque, por exemplo, se tu botar o Vegeta, que é a prova de bala pra lutar contra o Rambo, ele vai, você querendo ou não, ele vai ter uma vantagem, cara. É, pois é, mas ainda assim, né, o Vegeta... O Rambo pode ganhar. Ainda pode perder, né, Dudu? Lógico, pode ganhar. Todo mundo pode ganhar, todo mundo aqui. É tanto que antes de iniciar o cast, fizemos vários e vários testes e provamos que esse estilo de jogo, qualquer personagem pode ganhar de qualquer outro personagem sendo fodão e poderoso, um personagem mais normal consegue ganhar também, então o jogo ele tá bem equilibrado nesse sentido, né? Às vezes acaba dependendo da sorte, né? No caso também. Assim como aquele personagem que é ultra fodão pode ganhar só de uma porrada, né? Do cara. É isso aí, também tem isso também. E o Manel vacilou, que era pra ter escolhido o personagem dele, não escolheu. Vacilou, Dougie! A gente vai deixar os links aí pro pessoal, dos cards, né? Que a gente criou. que tem a mini ficha, né? E tem a fichazinha, né, dos caras ali, que funciona basicamente assim, né, mano? Tem o ataque e defesa, aí a gente rola a iniciativa pra ver quem é que vai atacar primeiro. Isso. E dependendo do dado, né, a gente joga aqui no caso o D20. E cada um tem 10 pontos de vida. Aí você joga o D20 pro personagem que vai atacar, ele soma o resultado do D20 com o ataque, compara com a defesa do cara, né, jogando D20 também. Agora também a gente tem que lembrar outra coisa, por exemplo, assim, tem gente que vai olhar, o Homem-Aranha tem defesa 7, se não me engano, né, fala assim, porque o Homem-Aranha tem defesa 7, seria um papel, porque ele é ágil, entendeu? Defesa, a gente englobou tudo que fosse defensivo. Isso. É esquiva. Coisa, mano. O Homem-Aranha passei 10 aí, mano. De esquiva? É, mano. Era passar mais. Era a esquiva maior do jogo, era passar dele. Que nem esse vídeo era passar 4/4. Já tem coisa mais forte do que ele aqui, ó. Por exemplo, o Wolverine é 9, né? Mas o Wolverine é apelação pura, caralho. É porque quando a gente criou os personagens, mano, a gente pensou tanto a gente pensou tanto na proteção de pele do personagem, como fator de cura, como a agilidade do personagem. A gente somou todos esses pré-requisitos pra criar. E em relação ao ataque, é somado tanto as armas que o personagem usa, como os poderes que ele usa também. Então a gente conciliou tudo isso. Só uma coisa, na defesa, mas também a gente também levou em consideração, por exemplo, o T-Rex, ele tem 4 de defesa, né? Fala assim, mas a pele dele é grossa. A pele dele é grossa, mas ele é muito fácil de acertado, porque ele é muito grande. Ele é um alvo muito grande e muito fácil de acertado. Exatamente, né? Lerdo, parecido uma tartaruga, hein? Eita, tartaruga! A gente englobou vários atributos em um, né? Sim, a gente tá levando em consideração tudo pra criar os atributos. A gente não criou nada aleatório. E no futuro a gente pode até evoluir esse sistema aí, né, mano? Colocando as habilidadezinhas nos caras, né? Sei que... É, mas a gente fez simples de propósito. A gente até pensou em fazer mais complicado, mas a gente não. Olha, vai valer a pena não, e a gente fez ele mais simples. Olha essa maluquice, velho. Tá criando um card game hoje do zero, velho. É isso aí. Aí no caso, se vocês nunca jogaram card games ou nunca jogou RPG, isso é até uma boa pra quem nunca jogou aprender, né? Já ter uma noção, saber como funciona a dinâmica, que é bem prático e rápido. Vocês vão perceber nas lutas como vai funcionar. E vocês ouvindo esse cast, quando terminar o cast, vocês já vão estar profissionais pra jogar o card game do primeiro Ultimate Azilla Fighter. Aproveite que é por pouco tempo, né? Muito em breve a gente vai comercializar tudo, né? Por tempo limitado, né? Isso daí. É, por tempo limitado, hein? Então espalhe para os seus amigos, espalhe o programa, né, o card game em si, porque em muito pouquíssimo tempo, provavelmente ele já não vai estar mais disponível, de graça, né, pelo menos. Pois é, né, e se você estiver escutando a versão sem e-mails, os e-mails irão exterminar agora! Exterminar, né, o cara ia falando ali. Na verdade, exterminar é mais massa mesmo. Mais padronizado ali. Os e-mails irão exterminar agora, né, o cara disse. A gente tem aqui o link do nosso amigo Marques Winchester, do Steve Bobs, né, mano? Faz uma montagem dele aí, né? E aí, ficou foda. Nova aqui pra quem não conhece, né, no... Vendo o programa, o nosso amigo Giovanni Araújo, né, o Didio, tá lançando uma nova franquia no mercado, e o cara que quiser, né, levar essa franquia pra outras cidades, né, tem um link aí embaixo. Tem um link aí embaixo, né, Steve Ball. Renan Roots, 24 anos, desenhista, projetista, na Zona Leste de São Paulo. Oi, aí. Será que ele é projetista de móveis, hein, mano? Igual o Manel ali. Daria o cara falando Manel e trabalho na mesma frase, o cara já tá aí. Né? Fala, galerinha asilada das trevas. Muito bom esse último cast do Conrado. Só que ficaria mais massa algum nome duplo, tipo Luiz Fernando ou Carlos Daniel. Enfim, um T-1000 para o cast, olha aí. É também porque o cara não queria cair nesses estereótipos do SBT, né, de nomes compostos e tal. Pois é, né? Mas vamos lá, como bom asilado, eu dou muito valor à putaria, vou contar mais uma de minhas histórias. Que fique claro, minha família só tem porra louca. Aí sim, hein? Meu tio... É, taria, da história de tio... Toda frase que o cara começa com meu tio, né? É, Ele estava chegando da balada, meu melado. Bebo cego, como é, mas não era o cara que cagou na gaveta, que a gente falou no episódio passado, né, do cara da gaveta ali. Porra, esse tio dele que era o bom, eu já tava com altas expectativas aí na história. Esse tio era outro, olha aí, vamos ver se o tio dele vai superar o outro cara da gaveta, né. Onde é que o tio dele, que o outro tio dele cagou, né, o cara assim... O bicho tava parecendo um anel no seu auge, vixe, Maria. Tá. Chegou no portão de casa, lembrou que minha avó não poderia perceber que ele estava bêbado, então resolveu entrar sem fazer barulho. Bicho no modo ninja, né? Bateu a mão em seus bolsos, não encontrou a chave em canto nenhum, então vai naquela marotagem para pular o muro. Tá parecendo da ração das videocassetadas do Faustão, mano. O cara vê o cara meio cambaleando. Ah, o bicho foi marotamente pular o muro. Aí, esse bicho se fode. Aqueles títulos de cacetadas que o Faustão dá, né? Esse aí é o bebo do muro, né? Mas aí... É. Quando... Títulosão a lá Faustão, né? Quando ele pula o muro, leva um puta tombo, cai em cima de umas latas que tinha lá, fazendo uma zoada danada. Olha aí. O bicho ficou puto, tirou a roupa e saiu pra rua. Já vê isso? Tá certo, né? Detalhe. É protesto, o cara tem que ficar nu pra poder protestar. Ele abriu o portão que já estava aberto. Já vê isso? Enfim, minha avó sai com a chinela dela na mão, começa a correr atrás dele pelado pela rua e ele correndo, fugindo dela, né? É mais uma loucura, mano. O cara pula o muro bêbado, aí o portão já tá aberto, esse bicho tira a roupa, finge que tá abrindo um portão imaginário. Sai andando. Tá, é só a senhora correndo atrás dele com a chinela atrás, né, mano? Taria. Isso aí é loucura muito grande, ó. É doido, mas a avó desse bicho sofreu, viu, mano? Com a família dessa. É isso. Porra. É isso, sofreu, viu, mano? Rede Asilesca de TV ao vivo do primeiro que a frase é grande pra caralho, né? Do primeiro Ultimate Azila Fighters. Meu personagem favorito ali, o favoritão é o Yusuke. Irei apostar todas as minhas fichas nele, todos os meus dinheiros, meus Azila, meus Azila Cashes aqui. Aí eu puxo os dinheiros assim do bolso e jogo na cara do Manelas. Aí antes das cédulas caírem, eu pego tudo de volta. Não, é o meu pianinho. E temos aqui também o grande PC de Nome. Qual é o seu personagem favorito que você vai apostar todas as suas fichas nele? Eita, só pelo rugido vocês já sabem que é o T-Rex. Eu trouxe um personagem que não mata, exatamente pra provar que não preciso de violência tão absurda pra ganhar de todo mundo. Eu trouxe o Kenshin pra lutar. Eu achei esse bicho aí ser massacrado, mano. Primeira luta. É só o Piau. Vai levar um piau. Eu trouxe o mais sanguinário de todos. E o Hayabusa. Ninja Gaiden, conhecido como Ninja Gaiden, muito bem. Cada eles serão os líderes dos times. Valeu, fala, menino. Homem tá tuberculoso. Alguém tá morrendo aí, né, cara? Pessoal, então vamos conhecer os lutadores da primeira rodada. Iniciando a primeira rodada, será com Rambo vs Exterminador. A segunda será Samurai X vs Terry Bogard. A terceira será Fênix, Wick de Fênix vs Vegeta. Vixe, Maria. A luta mais esperada da noite, viu? Essa luta aí vai ser foda, viu? Os dois fotões de cada nível, hein? A quarta luta será T-Rex vs T-800. Essa briga é boa também. A quinta luta, simbolizando a briga das duas franquias, Ryu vs Scorpion. Vixe. Esse é um bom match, viu, mancha? E a sexta luta, Ninja Gaiden vs Homem-Aranha. Deixa o Homem-Aranha apanhar muito. A sétima luta, Yosuke vs Wolverine. E a última luta, os dois caçadores vão lutar, Justiceiro e Predador. Predador do Justiceiro realmente parece a briga do Predador, o filme do Justiceiro. Se tiver lama, ele perde. Então vamos iniciar a primeira luta, Rambo vs Exterminador. E o asilado que ficará controlando o Rambo nessa luta será Manel. Ixi, eu sabia que era eu, achei dizer eu, aí ele disse. E o exterminador será Joel. Vixe, Maria. Vamos aí, vamos fazer as apostas, né, mãe? Que a gente tem que fazer as apostas aqui. Cada participante tem 100 mil Azila Caches e o cara pode fazer suas apostas, né, mãe? Exterminador versus Rambo. Mas o Rambo tem chance, não, viu? O Rambo pode tirar o quanto for, ele não vai matar o exterminador, mas. O exterminador ali é foda pra caralho, mano. Eu aposto 15 mil. Eita, 15 mil! 15 mil para o exterminador. Vou até botar aqui, ó. Vou até botar aqui do lado aqui pra contabilizar. 15 mil. Eu aposto 8 mil no Slade Wills. Slade Wills, velho. Slade Wills é tua bunda, mano. Resumindo, Manel está sem torcida. É isso aí. Se você. Não, assim, não. O Manel tem torcida, mano. Só o exterminador entrando na arena com os braços pra cima, assim. E se você é azilesco, que é fã do Rambo e fã do Manel, torça pelo personagem dele agora. Você é fã bazuca assim do ombro. Então que comece a luta, a iniciativa de cada um. E o exterminador começa com 7 jogado pelo Joel. 7, ó, pra fofo. Exterminador vai devagarzinho, mas o Rambo já começa se arrastando. Exterminador começa sacando a sua espada e correndo em direção ao Rambo. Exterminador parte pra cima do Rambo com suas duas espadas e tenta cortá-la ao meio. Eita, compadre, fazendo o X da Xuxa no peito. Exterminador da DC. 13. Ué, eu ouvi também o Joel. Olha o exterminador da DC, os espada, maluco. Ele tem duas espadas. Só pra dar a dica, você devia ter falado que é o Deathstroke, porque aqui no Brasil esse bicho tem 500 nomes. Ele é, no Jovem Titãs, ele é o Slade. Exterminador DC, pronto. Eu acho melhor chamar ele de Slade, é muito mais mato. Muito bem, Joel ataca com 13 de ataque contra. Manel se prepara, ele balança o dado na mão. O cara pegou a metralhadora. Levanta a metralhadora, defendendo a espada com a metralhadora aí. Não é mais fácil. 15. Ixi, mas o cara. Aí defende. Rambo defende perfeitamente o ataque de Slade, ou Exterminador, ou Deathstroke. Que é cheio de nomes. Cara, ou. Rambo revida. Dá uma pesada no pé dele assim. Ou uma pesada no pé dele. Ó. Fiquei preocupado porque eu pensei que era a pedrada. A pedrada ali é maior. É, até derruba helicóptero, viu? Gata aqui a metralha e tom. Metralha no meio do peito. Eita, compadre. Quanto é que você tirou, mano? Manel tira 21 de ataque contra o Exterminador, Deathstroke ou Sledgehammer. Sledge, né? Sledge. Sledge tenta defender aí. Vixe, Maria! Sétimo! E risca a Slade da primeira rodada, fuzilado por Rambo e feito uma peneira humana. E quem apostou ali no Exterminador, Slade? Se próxima luta, senhoras e senhores, da nossa rede azilesca do primeiro Ultimate Azila Fighters, será Samurai X controlado por Jota. Uau! O Roroni aqui. Chegando e todo silencioso. O cara é só um mero Roroni, mano. E Terry Bogard, por incrível que pareça, mas que merda, ele vai ter que lutar de novo. Manel! Manel, que até o momento está sendo campeão de todas as lutas, né? Porque no caso só teve uma. Foi cacada essa aí, velho. É, porque eu sou o melhor dos melhores, dos mais melhores. Eu vou começar a minha aposta ali, velho. Eu não confio muito nesse carinha aí, maguinho de cabelo vermelho, não. Esse bicho aí é muito fraquinho, bicho é mago. O cara parece uma mulher, meu cara. Vou apostar 10 mil aqui no Terry Bogard. Terry Bogardzão ali, bicho, é meu trio ali. É. Peraí, não apostou no cara que parece uma mulher, mas apostou no nome de c***, mano. Eu aposto 5 mil no cara. Eu pensei, mano, bicho, é tipo aqueles mafiosos, mano, que o cara fica só com as... fumando charutozão aí, não, aposto. Fala só de longe, aposto. Muito bem, então que se inicie a batalha. Samurai X versus Terry Bogard. Bora, Terry. Sim, diabéis, todo mundo tá torcendo pro Voltaire, é? Sabe o que eu tô falando, né? Iniciativa. E lança a iniciativa. Ora. 19. Samurai X já começa correndo em alta velocidade. Agora, 1, 2, 3. Muito bem, Terry inventa de imitar o Saci Pererê. Fica pulando no pé só. Samurai X, ou Kenshin, para os íntimos, vai realizar o primeiro ataque. Ele vai correndo numa velocidade incrível, está indo em direção ao Terry. Ele vai correndo com a cabeça meio baixa, assim, com a espada embanhada, e vai desembanhar em direção à garganta dele. Um 15 lá é ataque, mano, para o Terry Bogard. Aí, a defesa do homem suprema. Vamos lá, Terry. Caramba! Terry segura a lâmina de Samurai X com as mãos. Come away! Não recebe nada de dano, mas agora ele vai devolver a mesma moeda. Ou melhor, o poder dele, né? Faz aquela velha. Faz aquele velho assim, ó. Hack fight! Farrou frente sem frenteada, velho. Banadium! Ataque supremo, 21. Eita, menino, agora, hein? Defesa! Tome! Eita, porra! Meu Deus do céu! Um ponto de vida! 12! Kamauei, tentando achar o seu lugar, mas mesmo assim ele vai atacar. Vamos ver se na cagada ele consegue acertar. Virada, é, virada, vai virar. Virar é bicho. 19. 19 de ataque contra. Ai, bicha. Aqui não. Defesa suprema de novo. Eita, 2.8. Tô com 2, ó, negada. Agora é a hora da verdade, cara. Tá, os dois tontos, né, mano? Os dois estão lutando em câmera lenta, estilo rock, compadre. Agora é um ataque supremo, a finalização. É um ponto vai realizar o seu para ataque ganhar. Desesperado. É um ponto de vida para ganhar. Arciva ele! Puta que pariu! Zero! 8, mano. Fala! Nossa, aí tá virada, vai ver. Ficou a bainha da espada, o ataque de Terry com a maior facilidade do mundo. Vou dar aquele pulo e descer com o Shirita Mitsurugi do dragão, hein? O Shirita Mitsurugi do dragão, hein? Fala, puta que Jota faz um ataque de 25 pontos de ataque. Ele desce desferindo o ataque principal de Kenshin. Mas será que Manel vai conseguir? Manel é cortado no meio. Só não é cortado no meio porque o Jota tá usando a espada de lâmina ao contrário. Puta que pariu, mano. Eu vou virar essa espada pra matar esse bicho. Terry Bogard cai desmaiado no chão e Kenshin ganha, com meu nome, lindamente essa batalha, e quem apostou no Terry se fudeu. Falou! Isso, mano. Ponto de vida, todo mano. Mundo tá perdendo, mano. Quem tá apostando, mano. Já vem isso aí. É isso aí, mano. Não, eu olho assim o corpo do Terry jogado no chão, eu jogo meu dinheiro assim em cima do corpo do Terry, assim. Com raiva, assim. E agora vamos para a terceira luta. Os dois ícones que são os heróis barra vilões da série, que eles começaram como vilões e se tornaram heróis no decorrer da série. Fênix versus Vegeta. Porra, mano. O Fênix era parceiro. Olha, macho, olha a frase fora de contexto, né, cara? Fênix era pra ser meu. O Fênix era pra ser meu. Será controlado por Joel. Ixi, aí. E Vegeta será controlado. Puta que pariu, esse filho de Joel tá em todos na luta, mano. Puta merda. Eu de novo, cara, de novo. Eu acho que a luta tá muito disputada, então eu vou apostar só 2.000 no Vegeta. Ixi, mano. Caraca, 2.000 no Vegeta. O cara tá com sorrinagem. Vegeta olha pra ele assim, né, e diz assim: você vai ver, em pouco tempo vai ter o que merece, seu insolente. Não esqueça de que eu sou o Saiyajin mais poderoso. Sim. Eu ia apostar no Vegeta, mas na outra que vai controlar, eu apostar as 4.000 no Joel. Não é nem no Fênix, é no Joel, né, cara? Com as iniciativas de cada um. Vai lá, Raio Manel. Tome 10. Ah, meu Deus. É. A Vegeta começa voando em direção ao Fênix. Só assim, ó. O cara bateu um barulho de bicho. Aí eu faço aquele vem, bichinho. Aí vai andando pra trás assim, vem. Ei, já tá desafiando, mano. E andando pra trás, né, meu cara? Mandou a meia aí. Pedido de iniciativa. Ataque supremo! Cara, dá um piu mais, tomar um. E Manel, com um dos personagens mais incríveis que nós temos, ele realiza um ataque de potência 10. Ikki de Fênix vê Vegeta vindo em direção a ele voando e defende o soco só com um dedo. Tome! Caralho, ele conseguiu. Cara, ele conseguiu defender com o dedo. 26! Cara, 20! Eita, 26 de defesa. Com apenas um dedo, Fênix recebe o ataque de Vegeta. Na mesma posição em que ele tá apontando o dedo para Vegeta, ele solta um: você que terá uma morte tranquila. Agora enfrente o meu golpe fantasma de Fênix! Isso aí não vai passar nem. Tu não pega nem na mendiga aqui da frente, mano. Aqui da rua. Aí, lá vai, tome, Manel. Bora. Tome. Puta que pariu. Toma isso. 10 de ataque, velho. 10 de ataque, puta que pariu. Eu não disse, mano, que isso é uma bosta. Pô, é essa. Aí, a defesa suprema, sem enrolação, hein, cara. Vê o indivíduo vindo pra cima. Dá só uma rasteira assim da direita pra do meio. É só briga de dedo, é, mano? Defendendo com o dedo, bicho, mano. E Vegeta prova que é imune a pesadelos e não recebe nada do pesadelo de Ave Fênix. Agora vai ser o ataque. Então, ele peidou, porque não fez efeito nenhum. Agora vai ser o Kamehameha. Kamehameha, o Vegeta. Vai usar o Kamehameha pela primeira vez, né? Kamehameha. Ah, puta que pariu. Um, é, dois, mano. E três, mano. O que pode, mano? Vegeta ataca com o pé em direção à frente. Que porra é essa, meu irmão? Mano, eu tirei 12 de ataque. Deve ser, tá amaldiçoado, viu, mano? Acho que o cara tem um ataque 1, o outro 2, terceiro ataque 3. Ick de Fênix. Ele desvia do golpe, dando só um Moonwalker pra trás. Vai levar, vai, esse 12 eu tô despeito. Eu não acredito, não, mano. 8, mano, de defesa. E o estádio começa a vaiar. E que diferente foi tentar fazer o Moonwalker. Ele levou a rajada dos peitos pra deixar de ser besta. Aí só cai o capacete do chão dele. Levou 4 de dano pra deixar de ser besta. Cara, que é a luta, velho. Só dos épicosão, né? Ike versus Vegeta. A luta tá feia com essa porra. Mas Ick agora vai revidar. Quando o Ick perde o seu capacete, ele fica putão, dá o pulo e solta um. Ave Fênix! Fica putão e dá o pulo. Lá vai o golpe. Tome 23 de ataque, menino. Finalmente um ataque de gente, compadre. Manel fica preocupado. Vem só aquele trovão assim. Está vendo uma visora de fogo vindo na direção dele. O que ele vai fazer, Manel? Sai correndo de lado, né, meu cara? Tudo é uma questão da Dal. Agora, 2019, levou os mesmos 4 que ele deu. Tome. E Manel sai, conseguiu escapar, mas ainda queimou a bunda. Levou mais 4 danos. É, esse negócio é gostoso. Vamos embora. Ele agora vai pra quarta, não sei o que. Quarta, não sei o que. Agora. É o entendido, né? É o que assistiu a série, né? Aí morreu. 2, 3, 4, mano. Já bem. Aí pra onde? E Vegeta dispara mais um peitinho na direção dele. Que diabo é isso, mano? Você tá maldiçoando essa porra. Eu defendo o golpe do Manel só com tapazão, assim. Vai levar esse treino também. Fala, meu Deus do céu, mano. Que diabo é isso, mano? 9, mano. Levou de novo 4 peitos. Fala, meu Deus do céu. E Joel leva mais 4 de dano. Está apenas com um 2 de HP. Fênix foi mangado do pobre do Vegeta e agora está como é que se diz? Tá meio fudido, tá meio caquicaxigando. Tô com 2 de life só, né, velho? Prepara sua defesa, que agora Joel vai desferir o golpe final de Fênix. O final Fênix é na caixa prego, mas é doido, né? Porque o Fênix, quando fica puto, ele fica mais poderoso. Ele vai morrer mesmo, peraí. Eu dou aquele murrão ali com as mãos juntas ali no Vegeta. Cascudão do. Bora, mano. Tu vai acertar. Puta um aí, mano. Pariu, mano. 11, oh, mano. 3, mano. Deu dado. 11 de ataque, Joel, realista. 11 de ataque, ele dá um esquiva zona pela transversal da meu direita. Meu Deus. 19. Manel esquivou lindamente do ataque de Joel. E agora, Manel, é a sua vez. Prepare o seu ataque e mostre pra ele do que o Vegeta é capaz. Finalização vegetal. É agora. Ele tá com 2 de life. Vai levar 25 de dano e. Vixe, 24, velho. É ver como ver o Fênix agora vai defender lindamente. Olha aí. Morreu. Morreu e Fênix morre para o ataque de Vegeta com poder 24. ele morre. Aquela bola de fogo atravessando a armadura dele, sendo do outro lado, né? Eu... destruindo a armadura em mil pedaços e ele sendo humilhado e Vegeta rindo do corpo inerte. É só o show. Pera aí, o Vegeta rindo do PC também, viu? Então vamos para a próxima luta. Finalmente o PC se levanta do seu trono da máfia e vai jogar o seu personagem favorito, T-Rex. Contra quem? Contra T-800, o Exterminador do Futuro, que vai ser controlado por Joel. Eu sabia. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Senhoras e senhores, preparem-se. Ou melhor, senhores e senhores, né? Aposta logo 20 mil, mano. Aposta logo 20 mil e alguém. Não vai apostar nenhuma, pô. Não, a lógica no 10 milzão no T-800. O bicho é doido. Eita, compadre. 10 mil do Manel. Eu aposto 5 mil no T-Rex. A gente vai ganhar. Porra de T-Rex, mano. Então, senhores, que inicia a luta, joguem suas iniciativas. Vai. Oi, 14. 14. 9 do PC. E T-800, com seu andar robótico, consegue ser mais rápido que um Tiranossauro Rex. Aí o T-800 inicia a luta puxando sua espingarda, dá aquela recarregada rodando. Aponta para o pescoço do T-800. Ou. Do T-800? Ele se mais matar? Aponta para aponta para o pescoço. É suicida, mano. Aponta para o pescoço do T-Rex e. É, 11, mano, de ataque. Caralho. 16 de ataque do PC, de defesa. Tiranossauro não sente nada do tiro do. Já de T-800 é esse. Vai lá, T-Rex! Esse aí tá mais pra ter 80, mano. Já vem sim. E agora é a vez do T-Rex de atacar. Ele tá putaço. Puta que pariu. Fala, meu Deus do céu. PC de momento tira 28 de ataque. Joel tá coçando agora. Eu tomou no meio. Tudo bem. Então o T-Rex avança em direção ao T-800 e resolve mastigar todo aquele metal para limpar os seus dentes. O T-800 vai dar aquela giradinha, mano, no chão. Tá doido pra escapar, mano. Aí, ó. Olha aí. Vixe Maria, meu. Morreu. Meu Deus do céu, velho. Vira chiclete. Eu não acredito, não. Ele é mastigado no primeiro ataque e é totalmente destruído e feito em mil pedaços. E acaba sendo vencido pelo T-Rex, sendo mastigado por ele. E o T-Rex acaba cuspindo ele no chão. O bicho, ao invés de rolar pra trás, o bicho rolou pô, pra boca do T-Rex. Rolou pra E o T-Rex ganha e vai para a próxima chave com a maior facilidade do mundo, sendo uma das lutas mais rápidas já feitas no primeiro Azila Ultimate Fighters. Jesus do céu, mano. Tô impressionado com essa luta, mano. É um bosta, mano. Como é que eu deixei isso com você? O Manel acaba de perder 10 mil, né? Muito bem, senhoras e senhores asilados que estão ouvindo o primeiro Ultimate Azila Fighters, vamos para a nossa quinta luta. de dois lutadores clássicos dos games. Ryu versus Scorpion. Essa luta aí é boa. Ryu será controlado por PC Dino Man. Aí. E Scorpion será controlado por Jota. Eita, caralho, é agora que eu vou tocar fogo nessa porra. Gosto mais do Ken ali. Então vou apostar ali meus 10 milzinhos ali no Scorpion. Scorpion wins, hein? Scorpion wins, fatality. Tá apostou quanto? 10 mil, mano. Aposta 10 mil também. Vamos casar no chão aqui, Azila Cash. É, cara, seja homem, mano. 10 conto. Eu se proponho a apostar 11 mil. Ixi. Eita, olha aí, Jota. Aumenta minha aposta, 12 mil. Olha, 12 mil, já aumentou pra 12 mil, hein? Ixi, é agora. Eu pago pra ver, bota 12 mil também. Aí, aposta no outro. É, apostei no outro mesmo, porque senão não faz sentido. Qual é o outro mesmo? Ryu. É o Ken. É o Ryu, vai. Tá vendo quem tá apostando? É só a pita errada, mano. Aqui não dá pro menino ganhar, não, mano. Quero ver quem é que vai ganhar essa luta. 6, né? 6/7, mano. 6/7 contra 6/4, bicho, mano. Já apostou, Manel. Seja homem. Não, eu volto atrás, não. Mas quem é que tá controlando quem mesmo? O Jota é o Scorpion e o PC é o Ryu. Puta que pariu! Mas o PC aí é o cumelado, ele. É, pode ir. Tem que ganhar muito. Vai lá. Joguem suas iniciativas. Alô, meu Deus do céu, mano. Pra que eu apostei nesse homem, mano? Sim, óbvio. E daí, mano? Aí, PCzão na frente. Uhul. Muito bem, PC iniciou o ataque com seu poderoso Ryu. Então é o ataque das tartarugas, o famoso helicóptero do Ryu na cara. Poder de ataque 10. É o cara fazendo replay. Poder pra trás dele, hein? Maria, e Scorpion simplesmente estala os dedos e se teletransporta para trás do Ryu. Eu vou dar uma machadada nas coisas do bicho. Vixe, mano. Eita, porra. 21. Fala, meu Deus do céu. E agora, o que Ryu ia fazer? 21 de ataque. Eu vou dar um chute com a outra perna que tá girando no machado. É um fatality, viu? Esse aí. Eita, menino. Vai. Eita, porra. Eu arranquei a perna dele, hein? Meu Deus do céu! Foi um ataque destruidor 21 contra 12, deixando o PC com quantos pontos de vida? O único ponto de vida. PC está cambaleando, se arrastando, sangrando, fudido, e o Manel tá lá, torcendo. Bora, Scorpio! Já os fatality dele! Eu concentro o ataque Shinto Hadouken. Vai tentar dar o especial dele. 16, vai. PC ataca com o Hadouken com ataque 16. Poder de ataque 16. Rapaz, eu defendo com a mão. Com outra mão, puxo a máscara e vou cuspir fogo nele. Ei. Ah, ele quis dar um patato mais em osso. E lá vai a bola de fogo da boca do Scorpion. Meu Deus do céu. Poder de ataque 26 contra 10. E Ryu morre carbonizado. E aparece na tela do estádio o nomezão gigante. Fatality. A Scorpion wins. O Scorpion wins. Almost victory. O PC é um bosta. Quer apostar no Scorpion, hein? Toma 12 milzinho, Manel. Toma 12 mil. Não se fudeu. Aí a bosta, mano. Agora para a nossa sexta luta da noite. Um ninja versus um aranha. Ninja Gaiden controlado por Manel e Homem-Aranha controlado por Jota. Homem-Aranha. Só que eu queria que esse cara fosse 4-4. E vamos às apostas. Vou apostar 10 mil aqui no Ninja Gaiden. Maria, legal. Considerando um amigo da vizinhança, meu. Só pra lembrar que essa porra é o capitão do Telos, né, mano? É, esse o bicho aí, mano, o Homem-Aranha aí, bicho filme paia, mano. O filme dele é paia demais. Homem-Aranha aí. Pelo menos, né, consideração, né, PC? Iniciativa. Iniciativas. Quero ver a iniciativa da aranha. Ixi, três. Ixi, porra, é essa? Pô, mano. É isso. Aranha começa com a pior iniciativa do mundo. Ele inicia com iniciativa 3. E Telos iniciativa 19. O Telos já inicia se teletransportando pra mostrar quanto ele é poderoso. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha já começa com as pernas balançando, mas assim, tipo... Esse tipo ficou com medo, mano. Vai. Pensou a aranha dele, ativou fodamente. O ataque supremo da espada olímpica. Bum. Não é à toa, cara, que pensou a aranha dele ativou. Ninja Gaiden concentra o seu ataque de espada de fogo e resolve cortar a aranha ao meio. Será que ele conseguirá? Facilmente, ele conseguiu. Meu Deus do céu, velho. Homem-Aranha foi massacrado apenas com um ataque, senhoras e senhores. E Ninja Gaiden vai para a próxima rodada, para as quartas de final. Que luta foi essa, velho? Não deu pra ver nada, velho. Ninja Gaiden controlado por Telos é foda, mano. O cara matou o outro num golpe só, velho. Meu Deus do céu, velho. Ninja Gaiden vai para as quartas de final e Homem-Aranha fica ali pegando fogo pra aprender a deixar de ser um merda. Chamada. E vamos iniciar a sétima luta. Yosuke, controlado por Joel, e Wolverine, controlado por PC de Nomen com seu Wolverine. Yosuke Urameshi contra o Wolverine. Só essa luta. Vamos ver. Suas apostas. Eu, obviamente, declaro já vencedor. O Wolverine! Eita! Tá, compadre, vai apostar quanto? Ih, rapaz, isso aí é o dinheiro perdido que eu já perdi, viu? 22 mil! Pra recuperar o dinheiro de volta. Eu quero é ver, velho, isso daí. Pra recuperar o dinheiro que eu perdi. Aposta um 11 no Yosuke. Olha aí, o Jota mostrando aí que confia no Yosuke, mas pela metade, né? Confio, mas não confio todo assim, não. Dados estatísticos mostram que a tendência é Wolverine ganhar. O Yosuke vai mostrar ali pra que ele veio. Rumo ao estádio e lancem suas iniciativas. Vai, Yosuke. Oi! Yosuke começa tendo uma velocidade incrível depois de muitos treinamentos com a mestra Genkai. Aí o Yosuke aponta só seu dedo próximo à cabeça ali do Wolverine e lança o seu Leigan. Eita, compadre, é um Leigan queima-roupa, hein? Porra, diabo, 19. Puta que pariu, mano. Incompetente vai perder, mano. Vamos ver se Wolverine irá absorver esse ataque com seu fator de cura. Eu vou rasgar esse Leigan com as garras de ataque. Tô dizendo? Caralho, velho! Wolverine absorveu e bate e segura automaticamente de peito aberto, fazendo Yosuke pensar duas vezes antes de atacar o Wolverine. Eu vou atacar. Ah, seco, vocês vão ligar, mas fui pra esse posto. É fazer o todo mundo lindo. É legal, ver o Samuel e o PC conversando. E Wolverine realiza um ataque de potência 17. Aí, enquanto... Agora é a vez de Yosuke esquivar ou levar no meio do enquanto... peito. Olha, menino, leva. Enquanto o Wolverine ali fica no. Eu fico só sambando, dando aquelas esquivadas. Voa. Olha aí. Tome, olha aí. Yosuke consegue esquivar de todas as garradas de Wolverine numa velocidade inacreditável, invejável por qualquer cavaleiro do Zodíaco. 19, rapaz. Detetive espiritual. E aí, rapaz. E agora é a vez do cara mais invocado do seriado, pelo menos do Yu Hakusho. Pro Como assim, pelo menos do seriado? Pelo menos, pelo menos. O Wolverine para-se na frente do Yusuke. A Yusuke concentra sua magia na mão e solta o Leiko Hadouken na barriga do Wolverine. Vai morrer, Dreyfus. Aí sai um 20 agora, quer ver? Puta merda! 15! 23! E mais uma vez, Wolverine absorve o dano e não sente porra nenhuma. Muito bem, seu valentão de minha tigela. Você sempre gostou de se aproveitar de pessoas menores que você. Bem, eu sou menor. Tente se aproveitar de mim. Agora é a vez do baixinho invocado. Agora ele tá puto, ele tá putaço. Já que ele ficou abaixado, eu vou tacar as garras no ombro dele. Tá um mortal e jogar ele no chão para as garras. É, compadre, é a jogada clássica do Wolverine de Marvel vs Capcom. E vai tomar na tua boca. E Wolverine acaba realizando um ataque de 10, de potência 10. Será que Yosuke conseguirá resistir a esse ataque tão poderoso? Não, que é isso? Meu Deus! 7! Chegou o baixinho e levou 3 de dano. É, mas o pior de tudo é que eu ia dizer: o Yosuke vai tirar 1, aí o cara tirou. Porra, mano, devia ter dito. Yosuke acaba de ser ferido pela primeira vez por Wolverine. Ele está sangrando, está com a tatuagem feita de sangue de 3 garrinhas na lateral do bucho. E quando eu sinto, o Yosuke sente ali o golpe dado pelo Wolverine, mas mesmo assim ele vem com um gancho super mortal nos queixos do Wolverine. Eita, pá! E tome PC! Tome PC! Mata, porra! Yosuke realiza um contra-ataque de 26 de potência e PC de No Man recebe com a defesa de 22. Recebendo assim 4 de dano de Yosuke Uramesh. Ainda bem, ele escapou, o PC é isso aí, vamos embora. PC está com. Wolverine está com 6 de HP e Yosuke está com 7 de HP. Está muito equilibrada essa luta, muito tensa. Os dois estão se encarando. E agora fica dando PC voltinha, né? Mas assim não está. Fazer o olho em cima dele, derrubar no frente e tacar a carne na cabeça dele. É doido, é? E daí, mano? Aí, ó. Dá pra defender, hein? Dá pra defender. Dá pra matar, vê? Wolverine voa pra cima de Yosuke. Potência 17. Será que Yosuke conseguiria escapar desse ataque? Bora, Yosuke. 10, 10, 10. Tome, completar o serviço. E Yosuke esquiva do baixinho invocado. O maestrinho. Apesar ali do Wolverine ser muito baixo, e o Yosuke dá um rolamento por baixo das pernas dele. Aí que o negócio invocado mesmo. Sensacionante, viu, mano? Passar por debaixo das pernas do Wolverine. Dá, no mesmo impacto que ele vem com uma super voadora ali nas costas do Wolverine. No meio da nuca, hein? Pra atordoar logo e derrubar logo o cara. Agora aí sai um 20, aí sai um 20. Puta que pariu, mano. 14. Caralho, mas também tu tá hoje, tu tá com sorte, viu, meu? Puta que pariu, cara. Realiza um ataque de potência 14 e não faz nem cosquinha no Wolverine. Agora é a vez do baixinho invocado mostrar do que ele é feito de ossos de adamantium. Agora eu vou virar com gordo de gato, as 3 gás e tacar na cara dele, só pra riscar. Eita, vai deixar esse cara só. É só pra riscar mesmo, viu, mano? Ah, tá merda. Que pariu, que ataque merda que o Wolverine faz agora. Que é isso, mano? Dois ataques 10 seguidos, mano, que lascar. E Wolverine faz um ataque mais ou menos, mas será que Yosuke conseguirá desviar desse ataque? Vai, piu. Tanto é doido, se tirar o piu, aí você faria demais, né? Aê, defendeu o 19. E Yosuke consegue esquivar com maestria novamente, deixando o Wolverine mais puto, mas agora é a vez de Yosuke atacar. Yosuke concentra seu Leigan, aquele Leigan máximo na bola gigante, e solta ele. Agora eu quero ver, Wolverine, 22. Caramba! Eita, 14, Wolverine recebe quanto de dano aí? Morreu, né? 8, tá. Morreu. Vou 8 mais 4, 12. E Wolverine acaba de padecer na frente de Yosuke Uramesh. Mostra por que ele é capitão vencendo de Wolverine. Caralho. Todos os capitões passaram, mano. O nego vai achar que a gente tá enrolando. Caralho, meu Deus. Os caras olham assim as chaves, meu Deus. Bom, velho, me tolete, viu, mano? Puta que pariu, mano. E a última luta dessa rodada será Justiceiro versus Predador. Justiceiro controlado por Jota. E Predador controlado por PC de Nomeu. Só no facão e na pistola, hein? Mas antes de iniciarmos essa luta, vamos às apostas. Começando por Manel. Quem você acha que vai ganhar essa luta? Depois da aposta dessa, mano. Eu já perdi 44 mil. Fudeu, tá sucesso. 56, né? Eu vou apostar só os 6 mil, mano. Tá merda. Quem é que tá dando? Predador e Justiceiro. Predador. Manel, o melhor apostador do mundo, hein? Melhor apostador do mundo. Predador das trevas. Ele parou pra olhar a porra da ficha, mano. Ele tá enrolando vocês. Pois eu desafio o Manel. Eu vou apostar 15 mil ali no Justiceiro. Desafio, Manel. Oi, Manel, cobra aí, mano. Seja homem, Manel. Dessa vez eu acabei o tempo, viu? Arregou, hein? É, na verdade, é uma situação monetária da triste. O 15 milzinho que eu ganhei na luta do... Lembrando que quem estiver com o menor valor de apostas, quem tiver fracassado mais, vai pagar uma prenda no final do cast. Podem jogar suas iniciativas. Acho que eu vou torcer muito, mano, pro Justiceiro, mano, que pariu. Oi! Ah, que merda! Que merda! Muito bem, Predador inicia o ataque. Sua iniciativa foi 18 e a iniciativa de Justiceiro foi 15. E agora... Zero. Ah, que merda é essa, mano? Todos os dois atacam com as suas respectivas armas e as balas se chocam. Não gera ataque nenhum e nem dano nenhum pra nenhum dos dois, por incrível que pareça, mas aconteceu isso. 15 de ataque, 15 de defesa de cada um. Eu tô com a arma na mão, porque eu tenho um tiro que bateu no tiro dele, vou pegar a minha metralhadora e com a outra mão e começar a atirar. Ah, me tira aí. Perdão. 9, velho. É isso. Justiceiro ataca com a bereta, mas mesmo assim consegue acertar o predador. Colocando 2 de dano na ureia dele. Ele leva 2 de dano na ureia. O justiceiro fala, né? Se sangra. Se sangra, pode morrer. Eu vou dar um pulo girando, pegar o bastão e tacar na cabeça do justiceiro. Vai pegar não. PC realiza sua acrobacia desempenhando 14 de ataque. Eu tô segurando a bereta com a mão, eu jogo ela, puxo o facão e vou bater com ele no ar. Parece uma área. Vixe! Porra! Inacreditável! Mais uma vez a defesa e o ataque são iguais. 14 para Justiceiro e 14 para Predador. E os dois não levam nenhum dano nesse ataque. Aí ele tá caindo assim pro lado, eu vou puxar a granada, jogar e pular pra trás. Eita, pai! Vamos ver! Vixe, Maria! 23! 23 de ataque do Justiceiro! E... recebe... Morreu! Não! Não, mano. Eu tinha levado 2, mas. 2 mais 9. É, velho. Puta, velho. Papocou. Predador papocou e Manel também. O cara, ele caindo assim, ele caiu na granada. Fica só o sanguinho verde, né? Predador no estádio. Fica só o sanguinho verde. O sangue pra todo lado, negada. Né, Predador foi massacrado pelo justiceiro. É, e aí tem esse apostador que vai em cima da potência e da defesa do cara. Vacilou. Isso é uma indireta pro Manel. Isso é a indireta. A direta pra mim não apostar no PC. Eu tava apostando do personagem, mas do PC eu não aposto mais não. É legal que o Manel realmente fica puto, né? Eu tô só balançando meu dinheiro assim, fazendo um leque assim pra frente do Manel. Ah, tá vendo, irmão. Putaria. Ô, putaria. Quem tá com esse dinheiro até agora é o Manel, né? Pois é. É isso. Eu tá o quê? Eu tô com 50 mil, fechado. Tu aposta aí que tá um. Tá muito lazarento. O azar vai ter que. Tu vai apostar em outro, vai roguear, vai ver. Aposta pode apostar já na outra aí. Mas já acho que é o Manel que tá. Senhoras e senhores, ouvintes asilados do primeiro Asila Fight, do primeiro Ultimate Asila Fight, toda vida eu confundo esse nome, rapaz. Ô, tudo bem. Galvão aí é foda, né? Galvão, o Galvão tá prolixo pra caramba, viu? Então, vamos iniciar as quartas de finais. Recapitulando, a primeira luta será Rambo vs Samurai X. A segunda luta será Vegeta vs T-Rex. A terceira luta será Scorpion vs Ninja Gaiden. E a quarta luta será Yosuke vs Justiceiro. Então, vamos iniciar as apostas da primeira luta. Rambo controlado por Manel. E Samurai X controlado por Jota. Agora sim o Samurai X vai perder, mano. Kenshin vai perder. Agora ele perde, mano. Lembrando que Kenshin em sua série, lembrando que Kenshin em seu anime, ele conseguiu vencer de caras com armas, hein? Ele com espada e os caras com armas. Ele venceu do Gatling Gun. É isso aí. Venceu do Gatling Gun. Mas o Rambo tem a pedra, mano. A pedra... Se ele usar a pedra, ele ganha. Mas... Manel, não esquece de usar a pedra, hein? A pedra da trevas. Aposto 20 mil ali no Rambo. É isso, meu irmão. Ele tá confiante pra caralho. Apostou 2 mil, velho. Aposta logo 20 também. 2 mil, mano. Vale, meu Deus do céu. Isso que é confiar do amigo, hein, mano. Compre aí, PC, velho. 20 mil. Compre aí, PC. O PC tá cheio da grana aí, mano. Tira a mão do bolso aí, 80 mano. 80 mil, mano. Então vamos lá, vamos iniciar. Perdeu pra dentro, perdeu pra dentro. Vamos embora. Vamos iniciar essa luta que será um verdadeiro embate de armas de fogo contra armas brancas. Então, senhores, vamos para o estádio. Iniciativa. Iniciativa. Eita, 3? Tô dizendo como que a gente vai perder agora. Vamos, Rambo. Rambo 18. E Rambo começa com a iniciativa 18, destruindo a velocidade de Samurai X. Que estranho. Kenshin tá melezado hoje, rapaz. É, não, porque eu fui correndo e esse bicho começou a atirar. Ele tentou correr, aí o Rambo olhou com a boca torta, né? Ficou... Eu sou a cura. Isso aí deu Rambo não, porra. Isso aí é o cobra, caralho. Pegou 3, oitão. Não, ele pegou foi o arco e flecha. Vergonha. O arco e flecha da Richard. Ele começa apelando. Agora né? Sim, hein, velho. A fusão e lá vai. Ele pegou a flecha bombística aí. Aí o mouse mexeu aqui. Né? Ela vai de novo agora. Vou jogar só pra atirar. Já fiz o incrível ataque de 7 de potência. Eu vi que ele tava correndo pra cima dele, ele tirou arco e flecha, aí foi dar aquele tiro, aí eu cortei a flecha. Aí na hora que eu vi que tinha explosivo, eu chutei pra cima e explodiu. Não, é pra atirar ali no. É nele, mano. Nem da plateia, não, eu já fiz isso. Nisso eu já consigo me aproximar dele. Aí eu tiro assim a espada e vou tentar bater nos dedos. Não, mas peraí, mano. Puta que pariu, mano. Me lembrei agora que o Manel usa arco e flecha, mano. O bicho é ruim que só porra, mano. 15. Eita. 15, ou 15 é moleque. Um ataque de 15 de potência contra Rambo. Será que Rambo irá esquivar desse ataque? Rambo. Meu Deus do céu. Rambo. Lá vai a defesa zoneira suprema. O cara pega o rebolo arco e flecha pra cima, pro lado direito, e vai pro lado esquerdo e dá uma rotatória. Aí, mais uma vez. Inacreditável a defesa de Rambo. Rapaz, essa luta tá disputada, meu irmão. Boca torta versus o garotinho da cicatriz em forma de X. Lá vai ele agora. Ele pegou a 72 e 32. 72 e 32. Que abenço. Que vai, vai. Uma arma vai, muito vai. Louca, né? Mas eu tenho... Agora, olha. Aí dentro, Rambo. E Rambo dispara uma bala de feixe de 9 de ataque. Ele atira assim contra o Samurai X, ele gira a espada e repele a bala pro lado e continua correndo em direção a ele. Agora, como a espada já tá embanhada assim, ele vai bater mais ou menos na altura do cotovelo pra poder quebrar o braço dele, ele não conseguiu atirar. Ixi, Maria. Parada é desarmar o inimigo. Vai morrer, pô. Olha aí, 13. Kenshin realiza um ataque de potência da sorte. Número 13 de ataque. Na hora que ele tentou acertar meu cotovelo, eu só levantei o sovaco assim, ó. E passou por baixo. Aí. Rambo esquiva lindamente do ataque de Kenshin. O que é que foi que aconteceu com o Kenshin, rapaz? Será que ele tá tomando muito maracujá? O rapaz tá lento, pá. E agora, o ataque. A pedra, Rambo. Todos os poderes. A pedra. Matar do golpe. Rambo tá com a pedra ali, Kenshin. Pula por cima da pedra. Kenshin pula por cima da pedra. Espalhando lá e vai descer de novo lá. Golpe lá do Shuriken Mitsuru do dragão, hein, meu amigo? Estampando o poder o ataque mais poderoso de Rambo. Ele ataca. Merda, 17. Realiza um ataque de potência 17 descendo a sua espada de lâmina ao contrário na cabeça de Rambo. Bora, Rambo. Ele vai escapar. E vai. Aê! Caralho! Rambo defende segurando com as duas mãos o ataque de Kenshin. Agora ele defendeu com as duas mãos na palmatória da verdade e botou o 38 na testa do menino e... Puxa, potência 23 de ataque. Será que Kenshin conseguirá escapar desse ataque de Rambo? Agora. Kenshin consegue escapar e recebe um dano de 3. 3 de pegou dano. Nas fontes, passou, né, velho? Passou o rascunho. Passou assim, perto da testa, tá? O professor escorreu sangue. Pegou nas fontes, né, velho? Pegou nas fontes. Raspando. 3 de dano para Kenshin. Aí ele tá segurando assim a espada, deu tiro, ele desviou assim. E vou pegar a bainha da espada com a outra mão e bater no queixo dele. Eita! Lá vai Kenshin com o golpe de gás. Tá mais ainda a boca do cara, velho. Caralho, mas que bosta, velho. Oito. Tá ali com um ataque de potência 8, rapaz. Esse cabo é muito pacífico, esse Kenshin, viu, velho? Mas agora. Agora a defesa. Ai. E Rambo segura a bainha de Kenshin e prepara o seu novo ataque. Como agora. O que Rambo iria fazer, grande Manoel? Agora é a pedra. Agora a pedra. Não escapa, não. Não, porra, de pedra. Vai ser a flechada saindo do rio, a flecha de chumbo. A flechada saindo. A flecha boa. A arena é tudo de pedra, mas o cara saiu do rio, né? É, saiu de dentro de uma poça de água aí. Vixe! Nossa, meu Deus do céu! O Rambo dispara uma flecha explosiva, queima-roupa no Kenshin. Fala, meu Deus do céu. Na hora. E Rambo vence de Kenshin com uma flecha explosiva na boca. 26 e 18. Realmente. E Rambo ganha incrivelmente, amarrando a sua faixa vermelha na cabeça e desvindo no cadáver de Kenshin. Realmente apareceu um lago, viu? Vamos para a segunda luta da quarta rodada, Vegeta versus T-Rex. Vegeta controlado por Manel e T-Rex controlado por PC Dinoman. Eu, como um bom apostador, já ganhei várias apostas aqui. Vou apostar meu valor mais alto, que é 30 mil no Vegeta. Eita porra, olha aí, Manel. Ele tá confiando na sua potência, garotinho. Não, mano, sou o melhor dos melhores. Posto 15 no T-Rex, hein? 15 mil no T-Rex. Muito bem. E preparem para as iniciativas. Essa eu quero ver, meu Vegeta e T-Rex. Vamos embora. Cadê? Jogou já a iniciativa, seu pato? Jogou? Não, eu começo, nada não. Aí, ó. O Manel está confiante na velocidade. Chufo, é uma bosta. Vegeta, com sua incrível velocidade de viajar na velocidade da luz, voando, tira uma potência, uma iniciativa 10. E o T-Rex só faz correr, tira 12. Muito bem! O garoto. T-Rex sai voando atrás dele. T-Rex mais perigoso do mundo. Eu vou dar uma voadora de dois pés no Vegeta. Uhul! Que te agora é. Vem de novo. PC de novo, tira 10. Ataque de potência 10. Será que Vegeta vai passar vergonha ou vai superar esse 10? Ele está concentrando o seu poder. O poder master. Vai, vai. Aí. Confiando no Vegeta. Vegeta simplesmente sobe e fica em cima observando a sua vítima. E agora ele irá lhe dar o a Dikidama, Dikidama, Dikidama. O Mané tá roubando os poderes tudo do meu Dikidama. E agora? Vai ver barulho sinal. Vegeta não sabe fazer a Jequidama e realiza a Jequidama toda torta e o T-Rex escapa do ataque facilmente. Bosta, nada não. Agora é a vez do Dentuço atacar. Eu vou revidar o ataque dele com rápido. Ele vai derrubar o Vegeta do seu voo. Ah, seu instrumento. E faz ataque de potência 14. Será que Vegeta vai cair com esse ataque? Ora, 14. Defender com 14, dedo. 14, 14, 14 é só o meu bônus, defender, mano. Defender é assoprando, cara. Agora, ó, a defesa master. Assoprou no rabo do bicho, o bicho defendeu, hein? Vegeta faz uma esquiva tão bonita que ele se teletransporta com uma velocidade incrível atrás do T-Rex. Quer que o Vegeta irá fazer agora? Hadouken. eu tô com um leve pressentimento que o Manoel não sabe os ataques do Vegeta. Pera aí, poxa, cala a boca, deixa eu concentrar o poder. E agora? Minha mãe acordou duas vezes, vamos embora. E Vegeta solta um pedi de potência 11. O T-Rex absorve o impacto e não sente porra nenhuma. Agora é a vez. Mas um mesmo rápido. Ataque, mano. 2+9, eu ataquei de novo. 2+9. Ai, pra merda, isso mano. Isso aí é o Cyber Tiranossauro Rex, viu, é isso aí. Não quer saber, não. Vou soltar o raio do Godzilla. Fala, T-Rex abre a sua boca e dispara um raio de potência. 17. Dá pra segurar, Vegeta. 17 é bom demais, mano. 17 é bônus. Vamos embora. Vai dar aqui um 22. Não, 21. Vai dar. Valeu, meu Deus do céu. Alguma coisa. Mas Vegeta recebe na cara. E com isso recebe 3 de dano. 3 de dano, mas tem nada não. Não, mas HP. Esse 3 aí serviu só pra aumentar a raiva. Big agora. Bang ataque agora, Vegeta. Cara do Darwin. Não, não decora esse nome, não. Decora esse nome. Tá, Duque. É Big Bang, né? Vai levar, macho. 23,5 de dano. Puta merda. Vixe. 12 de dano. Isso, levou 3 também. Empatou. Vegeta realiza o ataque, mas acaba acertando o T-Rex e recebe 3 de dano também. Os dois estão com o mesmo HP. Ah, eu conheço muito bem o poder desse monstro maldito. Mas mesmo que me diga isso, não vou me deter, é inútil! Sete de HP para os dois. Vou dar uma dentada nele, sabe? Vai dar uma dentada no rabo. Eita, meu Deus! Meu Deus do céu! Trista mil! Mordeu o rabo! Mordeu o rabo! Bruscamente, meu irmão! Ele está com os dentes cravados no rabo do velho! Segura esse dente, Vegeta! Segura esse dente! Ei, mano, tem que dar um 18 pelo menos agora, mano! Simbora, simbora! 18 pra somar mais 7, vai! Um, dois, meio! Porra! E Vegeta morre! Não é possível, não! É possível! É o rabo do Vegeta. Não é possível. Alguém está devendo a marca chinesa, hein? Eu não acredito nisso, meu Deus, é inacreditável. O Vegeta morreu com o cu na mão. Eu não acredito. Perdeu pro T-Rex. Manel está batendo a cabeça agora, rapaz. Eu ainda acho que o T-Rex vai ganhar essa merda. É uma cagada demais, eu acho. Puta merda, meu. Já é a segunda vez que o T-Rex tira no 20, mano, no campeonato. Para a terceira luta. Terceira luta das quartas de finais. Os dois ninjas mais poderosos do universo dos games. Scorpion controlado por Jota. E Ninja Gaiden controlado mais uma vez. Maestria por Manel. Oi. Eu tava chegando na arena aí. Agora. A torcida Valdelin. Eu vou dar uma economizada aqui nessa luta, né? Porque na. Eita! O nego tá ficando com medo de quebrar! Vou apostar ali no 10 mil ali contra o PC. 10 mil no Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Lá vai a iniciativa. Vamos para o estádio, joguem suas iniciativas, senhor. Peraí, que eu tava cantando a música do Ninja Gaiden. Então, 11 é uma merda, macho. Aí, ó. Começa Ninja Gaiden. E Ninja Gaiden começa com seu ataque devastador. O que ele irá fazer, Manel? Espadas das costuras. Manel sempre com seus ataques inacreditáveis. Ataque. Ataque de potência 18, Manel. Ah, dá esse Rubino Y. Caralho. Rubino Y. Morreu. Sim, eu tô com ponto de vida. Minha vida do céu. Não acredito. Scorpion está com um ponto de vida. Ele deu aquela turbinada, mano, com a Shuriken. Começar a apelar, começar a teletransportar do lado pro outro, bater medo. Scorpion está gravemente ferido. Resolve fazer um ataque devastador. Mas não é para a defesa, é o Supremo. Diabo, meu. Caralho. Céu. Cara cagado da porra. 26, mano. Ryu Hayabusa consegue esquivar do ataque teletransporte de Scorpion. Agora para finalizar o combate. Lindamente. E ele contra-ataca com as suas duas espadas cortantes. Não, defendo com machado, hein? Scorpion defende incrivelmente. A luta está inacreditável. Apesar de Scorpion estar com apenas um ponto de vida. Agora, como dizia na minha infância, hein? Agora é o Dinobedi, hein? É o Dinobedi, hein? Cara cheio de shuriken no peito, bro. Toma! Meu Deus do céu! O Scorpion realiza um ataque altamente poderoso, potência 23. Será que Ninja Gaiden irá conseguir esquivar desse ataque? Defesa da caixa prego! Acertou, hein? Trai, leva só Scorpion, 3. Scorpion consegue rasgar os peitos do Ninja Gaiden, que recebe 3 de dano. Agora o Ninja Gaiden está com 7 de HP contra 1 de HP de Scorpion. Agora Scorpion está lutando com um dedinho de life só. Um assopro, já vem isso aí, bicho. Ele dá uma giratória na espada, taca a espada no chão, taca o bico da espada e vai cortar o pé dele. Como é que porra é essa daí que eu não entendi? Porra, que golpe é esse, mano? Eu vou tentar transportar pra trás dele, hein? Mas vai dar uma. Vai trás dele, hein? Ah, caramba! Machadada nas costas, meu amigo. Não, mas isso aí tu defendeu, Baitinho. Defendeu, pô. Então, vou pra cima dele, machadada nas costas. De o Scorpion consegue esquivar e realiza uma machadada nas costas, pelas costas. O ninja cai. Mas se eu perder, eu vou pagar. 7 de potência. Ele está incrível na luta. Ele está com apenas de 1 de HP e está fazendo uma grande reversa. É, ele mandou 17 seguidos. Vai pra puta que pariu. Bora, ninja Gaiden. Manoel está muito receoso com o resultado do dado. Peraí, que eu tenho que fazer uma oração aqui. Peraí. Vai, agora. Vamos dormir aí. É, 22. Caramba! Meu irmão, Ninja Gaiden consegue se teletransportar no exato segundo que o machado passa pelo teletransporte dele. Agora... Inacreditável! Espadada! E Manel utiliza um ataque de espada, rasgando o seu oponente, tentando rasgar o seu oponente com potência. O nome do ataque da espada é espada espadada, viu? Espada espadada. Morreu! E assim, Scorpion padece na frente de Ryu Hayabusa, conhecido também como Ninja Gaiden. E Scorpion é eliminado e fica só os ossos no chão. E Ryu Hayabusa caminhando em direção à vitória, rumo às semifinais. Aí, rapaz, graças a Deus. A revolta do Jota foi tão grande que ele saiu da sala do jogo aí. Ele saiu da sala? Caiu aqui, ó. Agora vamos para a luta final da quarta de final. Eita! Yosuke com poderes sobrenaturais de espíritos contra justiceiro que só usa a chamada bala. Mas um tiro de Leigan não é nada comparado a um tiro de uma máquina. Vamos testar um contra o outro. Justiceiro será controlado por Jota e Yosuke será controlado por Joel. Eu não vou nem olhar o site, mano. Vou ver só a lourinha aqui e vou ver. A lourinha aqui. O cara ainda tá lá na Ember, mano. Não é o nome da menina? Yosuke, eu aposto 40 mil. Tá. Sim, meu irmão! Agora vai, hein? O Léo apostou até as cuecas dele, Yosuke. Pra recuperar o dinheiro perdido. Vamos lá, PC. E agora, 40 PC? Também, PC. Bora, PC, tira a mão do bolso. Joel, vai pra merda se tu perder, velho. Quanto, PC? Quanto? Não, mano, 40. Mano. Deixa eu testar uma foto. Beleza, vai, vamos lá. Isso vai apostar tudo na final, né? 9. Deixa pra o cara recuperar o dinheiro agora, mano. E começa a luta, senhoras e senhores. Não tirei iniciativa, não. 6. Puta merda. Vai morrer do meu ataque, vai doido, vê? E justiceiro já começa. Isso que subindo, ele fica aquele alongamento que ele vai fazendo. É o puxar 357 Magno. E dou só um tiro no meio da testa dele. Sinta a minha Python. E justiceiro realiza um ataque de potência 15 contra Yosuke. Esse ataque pode ser representado por a sua incrível Magno mirada na cabeça do garotinho Magno. Uma velocidade suprema e Yosuke parte para as costas do justiceiro. Honra! Isso, defendeu. E justiceiro esquiva das balas, estilo Neo do Matrix, e parte para cima do justiceiro. Pronto, bora, finaliza. Agora é o Super Leigan nas costas dele para matar de primeira logo. Yosuke quer humilhar o justiceiro. Será que ele vai conseguir realizar esse ataque? Na hora que ele vai pras costas assim. Nove. Meu, a Python dá pra frente, eu puxo outra Python por trás e dou um tiro assim por baixo do sovaco pra trás das pernas. Mas tu tem que defender primeiro, gafanhoto. Defende. Sim, meu amigo. Tá aí a defesa, agora o ataque. É, justiceiro consegue esquivar do ataque de Yosuke. Eu tô falando. Já então, olha isso, só, como é o mesmo movimento. Deu até o mesmo número, mano. Meu Deus, defesa 17 e ataque 17 contra Yosuke. E agora, Yosuke, o que você vai fazer, eu garotinho? Dou só um pulinho ali pra desviar, com as pernas abertas. Está menosprezando o poder de justiceiro. 23, você realmente menospreza e consegue esquivar, brincando do ataque de agora justiceiro. Bata palma. Agora é o sabacuzão ali no jogo da cabeça do justiceiro. Pra ele aprender quem é que manda aqui. Puta que E o Suki dá um sabacu fraco. Tem ser 14 de ataque. Sai assim do meio enquanto puxa o facão, hein? Meu Deus do céu. Eu desvio pro facão. Aí ele tá descendo e eu subo o facão assim na direção da barriga dele. Oh, meu Deus do céu. Justiceiro esquive já de pronto, ataca com seu facão, dando 16 de ataque. Será que o Suki conseguirá esquivar? Só com a mão, hein? Olha, seu incompetente. Mata ele. Defesa espiritual só com a mão, hein? Defesa no facão. Meu Deus! Homem, rapaz. Yosuke consegue esquivar do ataque do facão sem nenhuma dificuldade, deixando o justiceiro atônito. Yosuke... Como um cara mago desse jeito pode ser tão poderoso. É que tá errado de novo, né? O justiceiro. Ah, não, vamos embora. Vai. Yosuke. Me mate ele, pelo amor de Deus. Olha nos olhos do justiceiro e diz: ah, você tem armas? Então leve um shotgun! Vai! Honra, diabo! Inacreditável! Yosuke dispara um ataque altamente poderoso contra o justiceiro! Jota está agora desesperado do outro lado da tela. Pula pra trás. Levou. Levo 8 de dano. Aí eu vim pra trás assim, puxa a P90 e começa a atirar nele. Peraí, não morreu não. Justiceiro levou 8 de dano, está com apenas 2 de HP. E realiza um ataque igual ao dano que acabou de receber. Ataque. Eu achei que ele tinha levado 3 de dano. Eu Isso. fico só parado, e o Suki fica só parado esperando o tiro ali. E o Suki simplesmente destrói a bala do justiceiro apenas com a sua energia espiritual. Não, ele dá uma dentada na bala. Enquanto o justiceiro ainda tá pulando no ar, e o Suki puxa seu Leigan e dá um tiro certeiro no meio do justiceiro. A testa. Menos ovo. Eita, vai. Menino. Finalizou. 27, rapaz. Finalizou. Eita, porra. Inacreditável o poder de ataque. 27, justiceiro. É destroçado em várias cinzas no ar. Eita, menino. Eita. Quem ganha lindamente essa luta. E Manel finalmente ganha uma aposta. Estamos nas semifinais e até agora os apostadores estão disputando um dinheiro virtual que não existe. Esses baitos brigando por um que não existe. O pior é que o cara tá brigando por um dinheiro virtual. Sei não, hein? Só sei que o Azula falou que valia caramelo, hein? Então vamos agora falar das chaves que estão nas semifinais. Rambo versus T-Rex e Ninja Gaiden versus Yosuke. Olha essa luta, mano. Rambo versus T-Rex, Ninja Gaiden contra Yosuke. Rambo que está sendo controlado por Manel e T-Rex que será controlado por PC de nome. Lembrando que o Jota papocou e não tem mais nenhum personagem controlado por ele. Não, tem não. Eita, morreu todo mundo! Faz assim, ó. Eu aposto aí 10 mil no T-Rex. É isso, velho. T-Rex vai ganhar essa merda, mano. Final vai ser o Yosuke e T-Rex. T-Rex vai engolir o Yosuke. Dedo, mano. Ninja Gaiden vai pra final, mano. Tem nem perigo, velho. Pode narrar o topo. Apostar 19 mil no Rambo ali, só pra me ficar com o valorzinho fechado aqui. Muito bem, senhores, vamos para o estádio. Preparem suas iniciativas. Cadê? Ninguém jogou, né? Lá vai eu. Uma, duas, meia, charabasquinha. Ah, pra ficar aí. E PC inicia com sua iniciativa 12 contra a merreca de iniciativa 2 do Manel. Super retentado. Ih, tá super deitado no rabo do rabo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu não acredito que o T-Rex vai estar na final, não, hoje. Meu Deus do céu, hoje. Tá merda, mano. Potência, meu irmão. Fala, meu Deus do céu. 28 de potência de ataque, queridos ouvintes. Vamos, o Rambo, Manel, o Rambo vai... Escapa dessa fedendo. O Rambo vai só tem 4 de defesa. Tirar o 20 ainda leva 4. Fala, meu Deus, mano. Vai pra merda pra você, mano. Fala, meu Deus do céu, eu quero não, ver, Vitão, meu Deus Vitão. Do céu, meu Deus. Ai, meu Deus! Meu Deus do céu. Dama, essa aqui merece até um print. Valeu não. Essa aqui merece até um print, velho. Essa daqui, velho. Rambo versus T-Rex. Defesa! E é fustigado, engolido e cagado pelo T-Rex. Peraí, eu apertei a rapa. Cara, tira um mano. Mano. É pra ter apertado aqui, mano. Aí, ó. O cara levou 23 de dano. O cara morreu duas vezes. Ainda tomou 3 na próxima vida. Caralho. Focou de T-Rex. Nossa, mano. Muito bom. Meu Deus do céu, mano. Esse aí é o Cyber T-Rex mesmo, viu? O bicho sai voando. Última luta das semifinais. Ninja Gaiden versus Yosuke. O ninja versus o detetive espiritual. Ninja Gaiden será controlado por Manel e Yosuke será controlado por Joel. Então, vamos para as apostas. PC de nome, quem você irá apostar nessa luta? Aí. Eita, 20 mil do Yosuke. Maior aposta do PC, mano. Até agora aí. 20 mil? É o Ninja Gaiden. Aham. Tá bom, eu ia no Yosuke, né? Mas como eu vi ali os 20 mil do PC, eu vou apostar 10 no Ninja Gaiden. 10 mil. É o Ninja Gaiden. Aham. Senhores, vamos para o estádio e prepare as iniciativas para serem lançadas. Aí, hein, PC. Aí, ó, T-Rex. Aí. Oi. Aí, tá batendo. 18, né? 18? É isso aí, 18. Iniciativa 18 para Joel. Ninja Gaiden, o superior. Onde, Ninja Gaiden? Eita. Ah, perda, mano. E ainda vixe, Ninja Gaiden acaba tropeçando e caindo. E ainda, e é porque ele ainda botou o modificador. E o Suki já começa com o Leigan dizendo: rapadura é doce, mas não é mole não, rapá. 22, mano, de ataque, mano. Meu Deus do céu. E o Suki dispara um Leigan com potência 22 de ataque. Manel está agora coçando. Coçando a bunda agora, rapaz. Vai. Ele ainda só esquiva da... de 90 graus, assim. Esquiva de 90 graus. Inacreditável! O grande Ryu Hayabusa, mais conhecido como Ninja Gaiden, consegue esquivar dando um mortal pra trás. Não, mas foi a esquiva de 90 graus, mano. Ele virou de lado, pô. Aí agora vai o ataque de 360 graus. Ou seja, volta o tempo todo, né? Mas vai ele. O número do Joel. É um ataque de 24 de potência. Número a espadada é, tem um certo tom, como é o nome? Rosado. É o número, é o tom de ataque do número agora do Joel. Vai ser uma desviada. É o chamado ataque desviado, ataque dos viados, mano. Vai ser uma desviada tão bonita que o Ninja Gaiden não vai nem ver, mano. Isso aí. Tu vai somar, aí, tu vai somar 11 aí, né? Ai, meu Deus do céu. Eita. E o Suki recebe uma quantidade absurda de dano. aparece na frente de Ninja Gaiden. Pariu, Ninja Gaiden vence Yosuke e a batalha da semifinal e vai para a final. Ninja Gaiden e T-Rex. Peraí que eu vou tirar uma foto da ponte. Com essa merda é a map, hein, mano. Não, já acabou o torneio pra mim, mano. Tá doido. Eita, PC e Manel. Ultimate Azilla Fighters. Manel com seu incrível Ninja Gaiden ou PC Minomei com seu incrível T-Rex, um dos mais destruidores oponentes que já foram agora eu me embananei todinho. Um dos mais incríveis oponentes desse campeonato. Vamos agora iniciar nossas apostas. 70 mil do T-Rex. Eita porra, 70 mil do T-Rex. Caralho, 70 mil no T-Rex, eu aposto 80 no Ninja Gaiden. 70 mil apostado por Joel no T-Rex e 80 mil apostado por Jota. Só pra lembrar que se o Joel perder, ele fica com zero. E ele vai pagar a prenda de cantar uma música com voz feminina, estilo Marisa Monte, ou então aquela tomando banho de lua. Então vamos lá, senhores, vamos para o estádio e vamos jogar as iniciativas. Manel está tenso pra caramba, porque ele já foi mastigado, trucidado e destruído por um T-Rex. Só pra lembrar, Manel, tô apostando 80 mil em turma, compra uma espada decente, por favor. Aí a katana feita e desenhada pelo espadachim. Eu não acredito que o T-Rex vai ganhar, não. Vai ganhar esse torneio. Vai ganhar o calote. Vai ganhar. Bora. PC, joga esse dado logo aí. Bora, que a tua macumba tá em não jogar uma iniciativa. Bora, joga esse coisa. PC de nome inicia sua iniciativa com 7 e Thanos inicia com 15. E não, Telos, vê se tu tira a porra do modificador quando joga iniciativa, caralho. Vai, a gente vai ganhar do mesmo jeito. Vou ganhar no primeiro ataque, ó. Muito bem. Ryu Hayabusa vai iniciar o seu primeiro ataque. Qual vai ser o ataque, grande Emanuel? O ataque vai ser o filho das minhas corações nas queiras do... Ataque de poder, caralho! Defesa de 14 de T-Rex! Não, não tem mais. Vai a 3 pontos de vida, hein? Vai a 3 pontos de vida. Meu Deus do T-Rex céu! T-Rex tá apenas com 3 pontos de vida com apenas um ataque. Uma dentada, T-Rex. Uma dentada só. Agora é a vez de T-Rex contra-atacar. E ele realiza um ataque de potência 15 com a sua dentada. Supremacia defesa. O Manel consegue defender o ataque, não leva nada de dano, ele está com 10 de HP, ele não levou nada de dano até agora. E agora pra finalizar. Ai meu Deus do céu! Inacreditável, Telos ganha o primeiro! Ultimate Azilla Fighters ganhando, cortando a cabeça do Tiranossauro e exibindo para o público que ele é o ganhador. E Joel se fudeu! Porque vai cantar a música de guerra do final do game. Não acredito nisso. E Joel até consegue realizar o seu sonho de ficar milionário. Ganhar porra nenhuma, ele ganhou 250 mil Azilla Cashes. Eu provei que eu estava certo, que matemática aí ele estava errado, que ele vai E Manel, junto com o Ninja Gaiden, o grande Ryu Hayabusa ganhou o primeiro torneio do Ultimate Azilla Fighters desse ano. Se é que deu outro esse ano. Como é que o cara perde, mano? O cara passa por todos, ganha de Vegeta, de todo mundo, mano. O cara tá inconformado. É o Supremo Telos. Amistoso aqui, então. Amistoso aqui, tá vendo? Nossa, você vai dormir triste hoje. Vou rodar um... Você vai dormir triste. Não, não é a de 19. Você vai dormir triste. Não vou lhe dar o gostinho da revanche, não. Sabe por que tu pode ficar com tu ganhou só um, filho. Eu sou o melhor. Poxa. Entenda. Puta merda, velho. O meu Ninja Gaiden e o meu Rambo foi até a semifinal, menino. Eu tive dois personagens na semifinal. Deixa eu ver aqui a música, como é que é. Eita, vamos ver como é que é. Ai, pariu. Tu já ouviu ela porrada de vez, tu sabe o ritmo. Bora, pô. Deixa eu todas as inimigas vida longa. Pra que elas vejam a... Como é, mano? Peraí. Canta direito, pô. Deseja a todas as inimigas vida longa. A voz é feminina, mas a voz tá muito pronta. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente só o tiro, porrada e bomba. Aqui tem dois papas, não se crê, nem faz história. Acredita em Deus e faça ele diz tudo. Tem um cara aqui dançando, ai que puta que pariu, mano. Querendo aparecer. Vixe, mano. Peraí. Se perdeu, começa de novo. Começa de novo, hein. Meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra. Aí dentro. Beijinho no ombro, só pra. Como é, mano? Só pra quem fechar com o. Exposição. Aí, pronto, aí. O refrão são quatro linhas, tem que ler essa direitinho. Que rua! E fora que ele pulou todo um parágrafo, mano. Estrofe. Que ficar me deixa de recalque. O meu sensor de piriguetes vai ter também. Beijinho no ombro, passa longe. Beijinho no ombro, só pra as invejosas de plantão. Beijinho no ombro, só pra quem fechar com o gol. Cara, todo do ritmo, né? Beijinho no ombro, só pra quem tem disposição. Quase um valente. Esse bicho é fuleiragem dele. Música de pau no cu, macho. Vai se fuder, mano. Vai se fuder, mano. Essa música é pra mulher, bateu. Por isso que é. Por isso que é de jeito. Mas combinou contigo. Eita, quem diria, o Manel se deu bem depois de 141 Asila Cash, mano. Olha aí. Esse torneio só serviu pra fuder o cara, velho. Já vê isso. É isso aí, Asiladas. Deixe seu comentário aí no post. Curta e compartilhe o Asila Cash no facebook.com/asileitor. Divulgue para todos os seus amigos e. Hasta la vista, baby.